075, confirma indicada. Agora com 210, reduzindo 190, gol 1075. Gente. Na 6320, autorizado descido até o nível 050. Reduza para 1909. 050, já estamos mantendo 1809. Gente, Xanabé, 320. Salvador, bom. 1785, da Nogueira 3 para push e acionamento. Autorizado, Xandax. Chamaremos o 785. Gente. Para o passo da saída do 231, estamos com o PLB de 33, na zona de 4 horas, na zona Brasil. Saiu 2231, táxi livre via Juliette, Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste 10, 10. Roger. Juliette, Alfa, 186, ponto de espera da 10, passarei 2231. Mantenha o perfil da chegada no 075. Perfil da chegada, vou no 075. Linha 320, vibração para interceptar o localizador, curva esquerda, proa 070. Chanamento 320, desce, mantenha 2.000 pés, ajuste 1-0-1-0. Reporte estabilizado. Descendo para 2.000, na 070, com 1-0-1-0. Reportará estabilizado. 075, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. 075. Índia Mike Alfa para início de descida, visual 085. Patango Índia Mike Alfa, desce inicialmente para nível 045. Para o 045, Mike Alfa. Roda passarela 223, ou não? Quanto espera da 10, pronto. Chame torre 118, decimal 6. 186, 1075, boa tarde. E Salvador, boa tarde, 1075, final 10, baixado travado, totalmente visual. Estimativo, eu tenho tráfego alinhado agora para decolagem. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Visual com tráfego, aguardando, vou no 075. O Índia Mike Alpha está autorizado 1.500 pés. Reporte ingressando no corredor forte. 1.500 para entrar no corredor forte, Mike Alpha. Bravo, X-Fox-Trot, ascensão a 1.500 pés, ingresso no corredor Vera Cruz, informe através de Paripe. Bravo, X-Fox. 075. Táxi para o gol 1785, temos 147 a bordo, 10, melhor, 4 horas de autonomia e a alternativa é Campinas. Pouso na Capitana 0, vai no 075. Para a Torre 118, decimal 6, Xenem 320. 186, boa noite. Ponto 010, 1010. Boa tarde, obrigado, até a próxima. 80, melhor, 785. Salvador, 1755, autorização 1.500, aeroporto 3.000. 3.000, com 100, será coordenado, mais 4.175. Seria previsto, saída prevista. Seria previsto agora, igual, já. Maria, junto ao centro, pro direto de Barreiras. Guarde coordenação, parceiro do 2.231. Guarda, 1.231. Aero 6320, meia milha do externo. Q320, aguardando pista livre, vento 090 com 10. 090 com 10, aguardando pista livre. Tendo o Mombo, Batata, aguardando pro direto de Barreiras, 2260. Para 4, 1755 para Confins, 360 autorizado, via Perisco 58. Nicola, pistão no zero, primeira curva direita, saída gole, transição Gonza, controle Salvador 119, decimal 35, torre 18, decimal 6, aciona 51, 12, gol no 755. Autorizado com 2360, corda 10, direita, pode Gonza, permite 58, 18, 62, 19, 35, 18, transmuda 51, 12, gol no 755. Gol no 755, correto, chame pronto para pistão de excelente. Alô, boa tarde, vou no 075, livrão na direita, taxei alfa. 075, taxi livre de alfa, Juliette, gate 08. Livre táxi, alfa, Juliette, 08, vou no 075. Tango India, Mike Alfa, o senhor conhece os corredores de Salvador? Afirmativo, pode tomar a prova da rotatória? Ingresso no corredor forte, o senhor está à direita do corredor? Afirmativo, ainda estou com 6 mil pés, estou ingressando no corredor forte. Poderia tomar a prova direta da rotatória? Aguarde para a autorização da prova direta, India, Mike Alfa. Mike Alfa. Liane Mateus, 785. Tango India Mike Alfa, está autorizado para o direto da rotatória. India Mike Alfa, desce mantenha 1000 pés. Mike Alfa, direto da rotatória, descendo 1000 pés. Xanem 6320, livrando a sua escuta. Xanem 6320, táxi livre, via alfa, aguarde confirmação do gate. Livre alfa, aguardando o gate. Boa noite, Salvador. Gente, guardião 03, informe na rotatória visual com campo, mantenha 1000 pés. 1000 pés, informando na rotatória 03. 785. 785 tá livre, uma centena com 1, 2, 9, 1, 2. Pegado, 785, deixar. Radial ideal de Salvador para Barreiras, com parceria do 223, na radial 300, ok? Gente, radial 300, aguarde. Legal, tá escuto. Região 03, informe visual com campo. Toma lá, visual 03. O 75 decolou 50, 1935. 1935, boa tarde, até a próxima, 785. Legal, copo, com o Radião 03. Radião 03, chame agora a torre 198, decimal meia. 198, decimal meia, grato. Oi, Salvador, muito boa tarde, Radião 03, próxima rotatória, já do Zé Albuquerque. Contato radar, suba para nível 360, saída da El, transição Blast. 360 da El Blast, 785. Informe curta final 17. Comparar com a curta final da 1703. A série do 2231, chama agora o centro Recife, 2685, alterno 2545. Confirmar 2685 e 2885. 1245, alternativa. 2545, obrigado. Controle Salvador, passando o Bravo X3 Fox Trot, reportando através do Paripe. Passaria Papatango, Bravo X-Ray Foxtrot, ingresso corredor Interlagos, reporte no través. Correção, reporte na rotatória visual com campo. Reportará na rotatória Bravo X-Ray Siga para o solo. Passa no final de 3 milhas do Guardião 03. Vai aproximar a cabeceira ou direto pátio? Vai pousar na cabeceira, tá? Na pedra fixa. Tá afirmativo. Seguinte agora. O vento, uma centena com 10, está autorizado o pouso. Pista no 7. Leve pouso é 3. Papatango India Mike Alpha está autorizado a prosseguir direto final da 17 e chamar, aguarde para chamar torre. Ok, autorizado, final, direção a 7, aguardando a transferência, o Índio Mike Alfa. Patango India Mike Alfa, informa o tráfego 1 hora, 12 milhas. É um Charlie 1950, está mantendo 1500 pés, rumo oposto. India Mike Alfa, gente. Informe se visual com o tráfego. Ainda negativo. Mike Alfa, informe visual com a pista. Afirmativo visual, Mike Alfa. Chame agora a torre 198 decimal 6, Índia Mike Alfa. Alfa. Torre Salvador de Índia Mike Alfa. Posição final no 7. Portará final no 7, Mike Alfa. Guardião, backtrack livre, chame o livro na pista. Patango Brava com 2 Fox, informa o tráfego 4 milhas. É um Charlie 310, está prosseguindo na final da 17. Paciente e visual com o tráfego Brava com 2 Foxtrot. No 785, chame agora Recife, 3325, alterno 1288, no 785. 3325288, voo 1785. Boa tarde, obrigado. Brava X-Lex Fox, chame agora a torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, o Brava X-Lex Fox. Mike Alfa autorizado pouso 110 com a dúzia, Mike Alfa. Mike Alfa. Brava que você Foxtrot, ingresso final no 7, aguarde pista livre. Ingresso no final no 7, Fox. Centro livre acionamento aguardando o copo, Romeu. Então. paciente. 925, a sua identificação, chegada a Bonf, desse mantém nível 050. Bonf 050, gol 1925, identificado. Motor Golf para Vitória da Conquista, nível 080, correto, decola da pista 17, curva direita, saída gol Alival, controle Salvador 1, 19, decimal 3, 5, 2, 1186, aciona 51, 15, Motor Golf. 080, recente, corda colada direita, gol Alival, 5925, 51, 5, 90, 90. Motor Golf, junto a B? Alô, Tangulf para táxi, chame a torre 1 no 8, decimal 6, uma boa tarde. Salvador, pronto, pronto, good afternoon, this is Gol 162. Amman arrival, descent flight level 060. Amman arrival, descent to flight level 060, for 162, we have uniform information. Tango Vitor Kilo Oscar, acione 0201. Bata, livre táxi, chame o ingresso. Batango Vitor Quiroz, que informe radial e distância de Salvador. Vitor Silva. Olá, Salvador, boa tarde, é o 35488. 35488, sua identificação, chegada a Mari, desse mantém nível 070. Chegada a Mari para o 070, 5488. Foxtrot, backtrack livre, informe. Livre da pista. Informa, o senhor vai ligando a BAT, para você. Então, senhor, o tráfego está na saída da BAT, vai alinhar na cabeceira, dando possibilidade de o senhor ingressar. Sim, o meu Tango Golf alinha e mantém na 17, aguardando o tráfego que pousou agora, fazer backtrack e livrar na BAT. Web 6720, sendo identificação, chegada a Bonf, desse mantém a nível 080. 080, 6720. Velocidade de cada? 280 eu irá reduzir agora para 240, gol no 925. Gol no meio no 2, informe de cada? Voo 1612, maintain 25 km. Go 1612, maintain 250 knots. Roger, maintain 250 knots, go 1612. Go 1925, inicie redução para 220 knots, 1925. 220 de indicada, go 1925. Decimal 35, tu 118, decimal 6. Aciona 5131, TAM 3175. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Brusque 50. Decola pistão na zero, curva pela direita, na Dael de Mer. O controle 119.35, a torre 118.6 e o transponder 5131. Correto, chama para posicionamento, TAM 3175. Sente. Tive a pista, tem uma boa tarde. Golf chamou pronto, confirma. Está autorizado decolagem no 7, uma centena com 109. Sunny right, heading 110 now. Heading 110, to the right, intercept ILS first, go 1612. Go 1612, report established in localized the course. We report established on ILS, go 1612. 5488, informe de casa. Mantendo 240. Salvador, boa tarde, China 6321. China 6321, China Guarde Cópia, Brasília, informação em curso uniforme, ajuste no 009. Confirmando ajuste no 00. Golf aos 07-035. 935, botar um gol, separatório. Transformador, Papatango, Romeu, Tango, Golf. Papatango, Romeu, Tango, Golf, ascendente canção. Gona 925, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 240. Seu limite é magnética 110 de Simbra, 1925. Direita 240, limite 110 de Simbra, 1925. Chanel 6321. Autorizado Brasília 340, Aperjulu 197, decola da 110, primeira curva direita, saída gole, transição ofício, controle 193. Confirme 10935 e torre 10186, transponder 5141, Xanar 6321. Confirmo 119.35 a frequência do controle, chame pronto para o primeiro questionamento Xanar 6321. Sente 6321. Tango Romeu, Tango Golf, contato radar, mantenha o perfil da saída. Saída gole, após autorizado direto, Romeu Tango Golf. Saída gole, após direto, Romeu Tango Golf. Mantenha 070, prefixo 1488. 5488, desça e mantenha nível 060. Para 060, 5488. 5488, inicie redução para 1909, 5488. Para 190. O voo 925 vai atingir o 050. Voo 925, aguarde. Gol 16112, autorizado 2000 pés, ajuste 1010, informe estabilizado. ILS está autorizado, 16112. Roger, 1612, establish on localizer course, descent to 2000 feet. Go 1612, we report establish on glide slope. Go 1612, complete ILS final approach, descent 2000 feet, can 81010, report establish. Altimeter is 1010, report full ILS, go 1612. E 720, autorizado nível 070, reduza para 200 nós, web 6720. 200 nós, descendo para 70, 6720. Turno 925, reduza para 190 nós, curva direita, proa 180, gol 925. Confirma esquerda 180. Afirma esquerda 180. Esquerda 180, reduzindo 190 nós, mantém 050. Está autorizado 3000, ajuste 1090. 3000, 1090, 925. Curva à direita, proa 050, seu limite passa a ser a magnética 120 de Simbra. 5488. Direita 050, limite 120 de Simbra, está marcando 060. Assim. Direita Filósofo, ingresso no corredor Caixa Express. Cruzou 80 para 70, 6720. 6720, vitoração para sequenciamento, curva direita, proa 245. Seu limite é magnética 1110 de Simbra. 245 pela direita, 1140 de Simbra, 16720. Trip 5488 está autorizado nível 040, deixe mantenha 040. Para o 40, mantendo na proa 050. O Gol 925 quer estar localizador nessa proa? O Gol 925 para interceptar. Tem condições de interceptar nessa proa? Firmo. Reporte estabilizado. Portará o 925. O número 2 está estabilizado? Roger, full ILS at this moment, Gol 1612. 612, contact to tower 118 decimal 6. 118 decimal 6, see you later, go 1612. Go 925, desça e mantenha 2000 pés em forma estabilizada. 2000 em forma estabilizada, 925. Astronaut 10, landing gear down, lock it. Localizador, curva direita, proa 120. Direita, 120. Trip 5488, autorizado 2000 pés, ajuste 1090. 2000, 1090. 26720, autorizado nível 040. 40, 6720. Six, one, two, clear to land runway 10, the wind is 100 degrees, 10 knots. Roger, we are clear to land, go 1612, runway 10, thank you. 96720, curva esquerda, proa 190, seu limite é o curso do localizador. 190, curso do lote 6720. Desça e mantenha 3.000 pés, ajuste no 0 no 0. No 0 no 0, 3.000. Tango Romeu, Tango Golf, confirme a distância que está passando e o nível. Está cruzando agora o 050 para o 080, Romeu, Tango Golf. O Gol 925 estabilizado na né? No 925, chame agora a torre 118, decimal 6. 86, boa. Para Tango Romeu, Tango Golf, o senhor conhece a saída Gole? Sim, amor. O senhor está ciente da observação número 6? Aproximação, guarda pista livre, o vento é a centena com 089. Guarda a pista livre, 925. Restrito, senhorita. A autorização não foi para o 080 direto? Falei para o senhor manter o perfil até a posição válida, o senhor não poderia estar passando o nível que está passando agora. Ah, ok, porque quando o senhor autorizou, eu pensei que já tinha autorizado o 080. Não, falei para o senhor manter o perfil da saída. Sim. Turn to 1-9, go 1612. Ao localizador? Firmativo, 6720. Desça para 2000 pés, ajuste 1 no 0 no 0. 2010, interceptando o lote 6720. Patrulha de Salvador, muito boa tarde, ao gol 1396, livrando 1-80 para 1-50 com a informação Unicorn. 1396, sua identificação, chegada a mar e desça e mantenha nível 050. Para o 050, 1396. Good evening, taxi via Alpha and Juliet, gate 06. Good evening, taxi via Alpha Juliet, gate number 6, go 1612. Direto então, exceção para o 080 para Serra Brava, você acredita? Afirma, após gole, o senhor está autorizado direto. Grato, Romeu Tango Golf. Tem que ser autorizado, chamando para o táxi. Autorizado é para 077, pronto, foi copo. Ano 077 para o Galeão, nível 360, autorizado, GPZ 14. Decola da pista 10, após decolagem, primeira curva à direita, saída da EL, transição Bless. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5103, gol no 077. Bom, gol no 077, autorizado 360, Galeão, aperturou 14, decola da 10, curva direita da EL, Bless. O controle é 935, torre 186 e o transponder é o 5103, o voo 1077. Voo 1077, correto, chame para o seu flashback seu nome. Espera aí. O 925 do lado direito, 219, é o 19. 219, 925. Pelo 925, boa tarde. Pelo 925, táxi via Alfa, mantém posição hoje, táxi é Índia. Alfa, mantém posição Índia, 925. M720, inicie redução para aproximação. Chame torre 118 de Palmeira. Tá reduzido 18,6, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, web 6720, tá na final, bastante travado. 6720, continua a aproximação. Aguarde, está livre. Guardando o 755, táxi livre via Índia Alfa, próximo ao ponto de espera da 10, torre 118.6, ajuste 10, uma boa noite. Polo 925 na Alfa, antes da Índia. Polo 925, prossiga via Índia para o gate 03, observando o tráfego da companhia no táxi. Pegue via Índia para o 03, igual o tráfego da companhia 925. IP5488, solo aos 22, direito 29. Lembrando de chamar a 29, o 542. Web 6720, vento a centena, 10 nós, autorizado pouso, pista 10. 100 com 10, livre pouso, 6720. Controle Salvador, rodou o Tango Golf para a sua escuta. Meu Tango Golf, informe o nível que está mantendo. Só para o 080. Ciente aqui, o transponder aqui está indicando 075. Meu Tango Golf, informe estimado de pouso. Aguarde, por gentileza. Cadê o Tango Golf? Tango Romeu, Tango Golf, chama agora Centro Recife, 13325, alterno 288. 1325, 1288, Romeu Tango Golf, está chamando aos 2013, Romeu Tango Golf. Ciente. 070 para 070, voo no 396. Ciente, no 396. No 396, autorizado 2.000 pés, ajuste 1.0.0 via Mari, 1.396. Vai via Mari, 2.000, voo no 396. 2-0. Chame o 219, Mercedes Jefferson. 2-0. Solo, boa tarde, boa noite, Web 6720, livrando a sua escuta. Boa tarde, Web 6720, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette para 04, 6720. Gol tá livre, isso uma centena com 10. Iniciando, gol 1755. Vitor, Kilo Oscar, mantenha 1500 pés, ingresse no corredor Vera Cruz, informe através de Paris. Vitor, Kilo Oscar. Totalizaria a progressão da rotatória, Tiana? Inicialmente mantenha os corredores visuais. Vitor, Kilo Oscar. Tem mais Kilo Oscar. Beleza, Uno. Uno 755, contato radar, suba nível 360, saída Gole, transição Gonza. Gole Gonza, 755. Desce inicialmente para 2.500 pés, informa o tráfego 9 horas, 4 milhas, mesmo rumo. É um Papa Alfa 3-2, está mantendo 1.500 pés. 2.500, alô, Chanero 6321-101 para postar questionamento. Chanero 6321, autorizado, chame pronto para táxi. Eu vou posicionar minha 3, 2, 1. No 396, está autorizado agora 2.000 pés. 2.000, gol no 396. Novamente está autorizado, sinal LS, informe estabilizado. Botana estabilizado, gol no 396. Autoriza da, para o Vitor Quilosca, senhora rotatória? Vitor Quilosca, mantém os corredores visuais. Nossa. Vitor Kilo Oscar, da presente, está autorizado para a rotatória. Vitor Kilo Oscar. Muito agradecido, Oscar, rotatória. Estabilizado em LS, Golo 396. 396, chame torre 198, decimal 6. 7186, Golo 396. Torre Salvador, muito boa tarde, Golo 396. 396, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guardando autorização de pouso, Golo 396. Autorizado, chame táxi, 1077. Solucionar 6321 para o táxi, 1005 a bordo, autonomia de 3 horas e 11, alterna Goiânia. 3325, alterna 1288. 3325, 1288, obrigado. 1090, uma boa noite. Índia Alfa 9090, ajuste, próximo ao ponto espera 90, torre 1986, chanel 6321, obrigado, boa noite. Autorizado, chama o táxi, 1077. Chame agora a torre 198 decimal 6. 1186, agradece, uma boa noite. Torre Alfa Matango Vitor Kilo Oscar, completamente visual, rola na 7. Vitor Kilo Oscar, informe final no 7. Vamos lá, tá voando rotatória, pode encostar o Vitor Kilo Oscar? Afirmativo, tá autorizado, informe final de 2 milhas. Final de 2 milhas, confirme? Afirmativo, informe interceptador final de 2 milhas. É, pode dar a interceptar final de 2 milhas, Oscar. No solo aos 34, direito 219. Direito 1219, 39. Salvador, gol 1396, boa noite. 96, táxi via Alfa Juliette, remota 10. Não, gate 10, confirma. Alfa Juliette, portão 10, 1390. Fala Salvador, voo 9925, frente das condições, 360 para Brasília. 360 Brasília, aguarde 4. Guardando a mole ou fita? Afirma. 925. 1 396 confirmando a prosseguir táxi de Alfa, muita posição antes da Juliette. Tráfego da companhia vai iniciar táxi em instante no gate 8. Guarda antes da Juliette, 396. Autorizado pouso no 7, girando margem. Sua centena comércio, autorizado pouso. Confirme. O Vitor Kilo Oscar está autorizado a base final no 7, autorizado pouso, uma centena com 10. Uma centena com 10, autorizado pouso no 7, Vitor Kilo Oscar. A faixa 4-4, senhor. Sim. Cruzando 1950 para 1000 na ponta.